Venha comigo se quiser viver. Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Estamos aqui em mais a Zila Cash. Ah. Aqui é Joel Suki, eu escolho o Bulbasauro. Aqui é a Lilith. Aqui é o Jota e Mil, saia do armário, pois eu sei o seu segredo. Vai, Theolus, eu escolho você. Meu Deus do céu. Aqui é o Neto Mario e eu já fui mestre de ginásio. Fala, meu Deus do céu. E o tema de hoje é um dos mais pedidos pela galera, né, cara? Vamos falar de Pokémon, rapaz! Aí, finalmente, né? Pokémon! Depois de vários pedidos, né? Tô a gente atendendo aí a galera com Pokémon. Inclusive com um reforço de ouvintes, né, hoje? É mesmo, o Jota aí é um dos ouvintes. Ah, só sempre, cara. Ei, mas alguém tá jogando uma Pokébola no chão aí? Que escorregou da minha mão. Então vamos lá, e-mails. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do AzilaCast. Vamos lá. Escreva para AzilaCast, o endereço é azilacast@azileitor.com.br. Siga-nos no Twitter, o endereço é o @azileitor. E o iTunes, tem um link aí embaixo, basta clicar e assinar o AzilaCast. E os downloads também tem um link aí embaixo para você baixar os zips, compactar o MP3 e escutar em qualquer lugar. Né? O MP3 naquelas caixinhas de som. É, inclusive, parabenizar os seguidores aí do Twitter, que cada semana aumenta cada vez mais, números aí expressivos, né, dos nossos seguidores. É, cara. E a galera participando bastante. Quem ainda não conhece, conheça, porque diariamente rola muita coisa legal via Twitter, né? Avisar que esse AzilaCast será em duas partes. A primeira parte já está sendo publicada nessa sexta-feira, no dia 20 de maio de 2011. A segunda parte vai sair nessa terça-feira, dia 24 de maio. E no dia 27, na próxima sexta-feira, nós vamos ter outro AzilaCast já, cara. Então nessa semana a gente vai ter dois AzilaCasts. É porque o Pokémon foi tão pedido de um jeito, a gente tentou fazer um negócio tão bom que não tinha como ser só um programa, né, cara? Esse AzilaCast, a gente tem uma participação de um ouvinte ilustre, né, cara? O Jota. Os ouvintes, eles sempre perguntam, né, cara, se eles podem participar algum dia de um AzilaCast e tal. É o que a gente vem dizendo, né, cara? O AzilaCast, ele é bem comunitário, é bem dos ouvintes mesmo, né? Exatamente. Por isso que a gente pede que o pessoal participe nos e-mails, nos comentários. O pessoal até perguntar, algum dia eu posso participar? Todos os ouvintes estão passivos de participar, desde que a gente entenda do que o cara gosta, né? Por exemplo, o Dinoman, que participou do Cash 10, ele mandava muito e-mail pra gente com informação de dinossauros. Sim. Do mesmo jeito do Jota, ele pedia muito, falava muito, tanto no Twitter quanto nos e-mails, de Pokémon. E sempre que existir uma demanda muito grande de um determinado assunto, com certeza a gente vai estar chamando algum fã aí que se identifique com a série, ou que seja mais por dentro do assunto. Essa parte dos comentários do site, as tweetadas pro AzilaCast, os e-mails, a fanpage do Facebook, todos esses canais, cara, são abertos só pros ouvintes. Vocês podem usar e abusar deles. A gente só formalmente criou, né? Mas na verdade não é nada nosso, é tudo dos ouvintes aí. É verdade. Pois é, cara. Pra gente, é muito bom que os ouvintes participem. Exatamente. Temos um e-mail de voz de Lico Andrago, cara. Olha aí. Olha aí, cara. Mais e-mails de voz, né? É verdade. Toca aí. aqui é o Lico do blog do Orgato e eu queria uma retratação, porque os caras falaram que eu sou vagabundo, porque eu ouvi o AzilaCast. Eu ouvi 4 podcasts em um dia, só que eu fiquei acordado até as 5 da matina ouvindo isso aí, era de domingo ainda. Falou. Não é, a gente não chamou o cara de vagabundo, né, cara? Não, esse negócio de só porque o cara vira o domingo com o negócio de podcast, mas isso é um preconceito grande, mas chamar o cara de vagabundo. É. Nada a ver, mano. Pra tu ver, né? Porque, porque o cara tava no domingo, cara, trabalhando 5 horas da manhã. Olha aí, bicho. Cara, 5 horas da manhã acordado, bicho, no domingo, cara. Mas é porque esse cara deve ser médico, mas ele devia estar lá no plantão, né, e tal, e atendendo e ouvindo um asilo ali no fundo, né, e tal. Ah, é verdade. Temos outro e-mail de voz aí. Olha aí, cara, o pessoal mandando ver. E-mail do Ricardo Augusto, de novo, né, cara? Pois é. Toca aí também. Fala aí, seus fuleiragem. Aqui quem tá falando de novo é o Ricardo Augusto, Porto Velho, Rondônia. Eu tinha prometido pra vocês no Twitter que ia mandar uma mensagem. Voz, outra, né? E tô mandando. Então só mandei essa aí, essa mensagem agora eu tô mandando pra falar aí de uma história que aconteceu comigo. É, ligando aí essas histórias aí de terror. Que foi um dia, uma noite, na verdade. Andei tomando muito Guaraná, saí com as primas aí, isso faz mais ou menos 4 anos, 3, 4 anos mais ou menos, tava solteiro, só aquela alegria, aí tomei uns Guaraná a mais, tava lá me divertindo com as primas, não sei o que, beleza, hora de voltar pra casa, né, aí eu voltei pra casa, eu moro num condomínio, eu cheguei, né, entrei no portão, tava sozinho, só tinha um vigia lá na guaritinha, aí eu vi o sinistro. Pra quem não sabe, o sinistro é aquele cachorrão do Harry Potter, preto, que anuncia a morte. Falei, mas vija, pai. Porra do cachorro de rua, ó. Aí eu meio que ignorei e fui andando pra casa. Só que aquela porra foi chegando mais perto. Falei, vixe Maria, porra é essa? Aí eu fui chegando, fui subindo na escada, né? Eu moro no segundo andar. Aí eu olhei pra trás, né? Porra, aquele cachorro tá me seguindo. Quando eu olhei pra trás, não tinha porra de cachorro nenhum. Aí, meu irmão, eu cheguei, né, cheguei na porta e comecei a tentar mirar a chave, olhei pra trás, a porra do sinistro, do tamanho de uma semana na minha frente, eu falei, puta que pariu, fudeu, vou morrer, essa porra tá sumindo, desaparecendo, aí eu comecei a me tremer, comecei quase a me urinar, aí eu consegui enfiar a chave, abri, a porra do sinistro me seguindo, eu falei, pronto, vou morrer, lasquei-me, aí que eu me liguei, rapaz, eu tô muito bêbado, aí eu olhei, era meu gato. Eu tenho um felino que é gordo, que isso é uma molesta dos cachorros, e eu tava tão bêbado que eu tinha me esquecido que aquela porra daquele gato ficava lá embaixo. Quando eu chego de algum lugar, ele me segue e sobe pra entrar e dormir em casa. Rapaz, falar que depois dessa nunca mais eu bebi daquele jeito, ó. Mas é a vida, né? Esses Guaranás são complicados. E é isso aí, cara. Qualquer coisa, liga pra eu. Que eu tô aqui em casa, manda uma mensagem ou grita mesmo que a gente responde. Né? Afinal de contas, a gente é fã de vocês, do trabalho de vocês. Abração. Pois é, né? E esses Guaranás aí da vida, né? E eu queria dizer aí pra namorada do Ricardo Augusto, que ele disse que você faz uns 4 anos, mas eu acho que deve fazer umas 2 semanas, viu? Estourando. Não acredite nisso aí. Vá atrás, porque, né? É verdade. Podia mandar uma foto do gato aí, então manda pra gente aí nos próximos e-mails aí. Pois é, cara, mande pra gente e cuidado, né? Que o cara começa assim, né? Aí depois fica igual o Telos, né, cara? É, pois é. Primeiro e-mail, Pablo, 23 anos, Rio de Janeiro. Conheci o seu podcast porque você começou a me seguir no Twitter. E tal, acompanhei sua evolução, que foi meteórica. Parabéns. Percebi que esse podcast é bem novo, como o meu. Gostaria de trocar umas ideias com você, tipo algo how to work, sabe? Não achei vocês tão engraçados. Ai, aí, cara. Não, mas também não era pra ser engraçado, cara. É porque o pessoal não entende, a gente tá tentando fazer um programa estilo Roda Viva, né? E o pessoal pensa que é palhaçada, mano. tudo em relação à edição, eu gostei muito. Me ligo muito nessas coisas e fiquei curioso com qual programa vocês usam. Já que eu uso o Audacity, gratuito, que faz o feijão com arroz, mas ainda assim complicado. Enfim, se quiser trocar uma ideia, ficaria feliz, até por ser um podcast praticamente da mesma idade que o meu. Olha aí, cara. É, o Audacity, pra quem tá começando, realmente ele quebra um galho, né? Agora, dependendo do público que você quer atingir, que existem as ferramentas aí mais sofisticadas, né? É verdade. E o nosso programa, a gente usa o quê? A gente usa tipo um plugin que o próprio Azileitor desenvolveu, né? É o Skynet Sound, né? É verdade. E que propicia essa qualidade elevada, né, de som. É, tem o link aí embaixo com o site do cara. Vê, dá uma clicada aí e vê o podcast dele. Agora, o maior segredo disso é você achar a mão de obra escrava pra editar o podcast. É verdade. Tem um pessoal da China aí, né? Pois é. Próximo e-mail de Georgiana Souza, 24 anos, uma idade perigosa, né? E Fortaleza, Ceará. Caramba, galera, confesso que eu fiquei arrepiada com as histórias do Babau. Eu também fiquei arrepiado com as histórias dele. Pois é, cara, o Babau ali, meu Deus do céu. Até mesmo porque já tive esse tipo de experiência. Vixe, Maria. Aqui em casa teve uma vez que eu vi meu pai entrar no banheiro e até aí beleza, né? É. Depois vi ele saindo. Normal também. Sim. Só que quando eu fui ao banheiro, a porta estava trancada. Bati na porta e escutei a voz dele. Meu irmão, é isso. Daí eu perguntei se ele ia demorar. E ele disse que não. Mas aí, curiosamente, eu lembrei que ele tinha saído, cara. É. Fui no jardim e meu pai estava lá sentado. Ixi. E disse que já tinha mais de uma hora que ele tava ali. Caralho, velho. Que é isso? Pense no medo e na coragem. Sai correndo com o cabo de vassoura na mão, o terço na outra. Diz aí que a porta estava aberta e que eu saí correndo a mil. Caralho, esse aí foi tenso, viu? Maria, bicho. O interessante, pra não dizer assustador, é que deste dia em diante, quando meu pai está sozinho, ele escuta minha voz chamá-lo de dentro do banheiro e vice-versa. Meu irmão, mas deu um arrepiozão na minha espinha aqui, federal, cara. É isso, cara. Caramba, bicho, o cara é com um banheiro amaldiçoado, mano. Tu já pensou nisso aí? Meu Deus do céu, velho. E se a casa tiver só um banheiro, mano? O terror que a pessoa não passa, mano? Pior que muita gente escuta, né? Você escuta às vezes alguém lhe chamar, você vira e não tem ninguém, né, lá. E antes tinha noites que eu não conseguia dormir porque eu escutava pessoas conversando muito alto. Isso de madrugada parecia que estava dentro da minha cabeça. Quando não eram pessoas discutindo, ouvia risos e passos de criança ou pessoas rezando. Meu irmão, vixe, Maria. A gente vai enviar esse meu aí com urgência pro Babau, né, cara? É, velho. Pra ver o que é que ele pode fazer, porque eu estou aqui com pena da Georgiana, cara. Uma consulta com o Babau, né? É, pois é. E o próximo e-mail é do Victor Hugo, 15 anos, Natal, Rio Grande do Norte, estudante. Agora, essa cidade é a boa, hein? É verdade. Fala, asilados. Escutei o último podcast e achei muito foda. Parabéns. Pensei que vocês iam tocar em temas de medos mais fortes, como demônios e traveco dando cantadas. Meu irmão, mas ele tem razão, bicho. Cantada de traveco a gente não citou, cara. É verdade. Sim, isso aconteceu com um amigo meu aqui do bairro. E só o parênteses, toda vida que esse tipo de assunto o cara diz que é um amigo meu, é porque foi o cara, mano. Na rua em que ele mora, tem um traveco que a galera chama de Jussara. Toda vez que ela sai, que ela, né, entre as... sai na rua, a galera corre com medo. Certa vez, ele, meu amigo, estava saindo de casa para bater uma pelada com a galera na outra rua, quando de repente esse traveco aparece e começa a falar com ele. Ei, menino, qual é o teu nome? Ele tentou ignorar, mas ela chegou perto dele e perguntou de novo. Aí ele teve que responder. É, Roberto. E quantos anos você tem? Eu tenho 14. E ele já agoniado, tentando fugir com medo dela. Aí ele ou ela, como queiram falar, falou. Você já namorou? Meu irmão, isso é tenso demais, bicho. Aí, pelo que eu sei, ele gritou. Vai tomar no c... seu viado. e correu pra outra rua. Depois desse dia, ele disse que quando vai sair de casa, olha pra ver se a Jussara não tá na rua. Irmão, mas o lance da Jussara foi tenso, cara. É verdade, cara. Ah, voltando ao assunto medo, o ilustre Isinobre, em uma época, acho que no ano passado, falou que ficava com medo de dormir. Ou algo assim, depois que acessou a Creepypasta. Pra quem não sabe, o Creepypasta posta textos de horror desses pra tu ficar se mijando mesmo quando vai dormir. Segue aí o link. Aí ele bota o link, tem aí embaixo. Clique se você tiver coragem. É, pois é, a gente já deu uma olhada bem por cima. Bem por cima mesmo, porque o cara começa a ler e já vai morrendo de medo. É verdade. Próximo. E-mail aqui vem de Raimundo Ximenes, 23 anos, mestrando em Física pela Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, SE, né? Saudações. Gostaria de compartilhar uma história que me deu muito medo. Estava assistindo O Exorcista, Ximaria, às 2h30 da madruga. Por ser físico, não acredito nessa parada de assombração. Na verdade, o cara que é físico é foda, né, mano? Porque muita coisa que o cara se ilude, o cara desmascara logo de primeira, né? É verdade. Mas tudo bem. Em fantasma, nessas porra toda e etc. Decidi assistir esse filme para provar a mim mesmo que tinha um bom nível de racionalidade, né? Olha aí. Então, imaginem, justamente na cena em que a menina possuída gira a cabeça 180 graus e pergunta para a mãe que ela tinha atacado poucos instantes antes. Você viu o que a puta da sua filha fez? Logo depois que ela termina de falar... Falta energia na minha casa. Caralho, meu irmão. Olha aí, cara. Abaixa isso aí, mano. Nem se o cara fosse doutor, mano, em física quântica, o cara não ficava nervoso, mano. Aqui no Ceará, mano, já negaria dizer que não passava nem um fio de cabelo, mano. Tu é doido, bicho. Meu irmão, mano. Isso aí foi castigo, bicho. Tu foi brincar com um desconhecido, mano. Pois é. Meu coração. Então começou a bater muito forte, cara, e fiquei paralisado na cadeira sem fazer nada. E ele diz aqui que só conseguiu dormir quando o sol raiou, meu irmão. Mano. E o próximo e-mail é do Sales Júnior, sem idade, sem cidade, sem profissão. Sobre as histórias meio que sobrenatural, gostei muito. Me fez lembrar de uma história que um colega me contou. Olha aí, cara. História de amigo de novo aí. Eles estavam numa casa de praia e um interior litorâneo. Resolveram sair tarde da noite pra fazer uma fogueira e jogar papo furado. Ixi, mano. Ele esqueceu de dizer que, no mínimo, os caras já estavam calibrados, né, nessa hora. Quando um deles, meu amigo, olhou para a beira da praia e viu alguma coisa andando na praia. Era um bicho careca, todo branco e não tinha nenhum tipo de vestimentas. Ixi, o cara tava... Caralho, aí tá esticando a baladeira, mano. Sabe o que foi na minha mente, mano? O monstro de marshmallow dos caça-fantasmas, cara. Andava, parecia que tinha alguma coisa pesada segurando ele. Aí notaram que ele tinha um braço direito maior que o esquerdo, se arrastando pela areia. Vixe Maria. Ficou todo mundo pasmo quando ele virou em direção do grupo e todos saíram correndo. Ninguém se atreveu a olhar para trás. Quando olharam, não estava mais ninguém lá. Tinha desaparecido. E ficaram todos com medo e entraram em casa e não saíram mais até que surgisse amanhã, no dia seguinte. Desde então, ele ficou conhecido como Anão Albino do Bração. Cara. É a criatividade monstro, né, da galera? Anão Albino do Bração. Puta merda. Pois é. Bom, galera, valeu. Qualquer coisa, não vou pedir mais um cast sobre a manchete, porque ninguém dá mais moral pra mim. E vou na onda de algumas pessoas e vou pedir um cast de Pokémon. Olha aí, cara. Olha aí, mas se você tivesse entrado na onda dos outros mais cedo, né? Pois é. Próximo e-mail aqui vem de Luigi Sericato, 17 anos, Pinhalzinho, Santa Catarina. Olá, asilados. Obrigado por terem lido meu e-mail no último cast, sexta-feira 13. Quase perdi meu ônibus às 6 da manhã para ouvir o cast logo que ele foi liberado pelo Joel Sul. Madrugando aí, esperando a Azila Cast. Sobre o cast, desde que uma simpática tarântula saiu de um brinquedo quando eu era criança, tenho medo de aranha. Ixi, caralho. Maria, bicho. Espero que isso não continue na vida adulta dele, né? vida. Eu sei que aquele indesejável ser de 8 patas tem uma fração mínima do meu tamanho e tem maiores razões para estar com medo. Mas quem disse que o medo é racional? É verdade. E eu ainda digo mais, mas tenha cuidado porque as tarântulas elas pulam. Se o pelo pegar no olho cega, e esses bichos são venenosos. É isso. O cara tá certíssimo. Eu sempre gostei de assistir filmes de terror. Até hoje acho O Chamado um dos melhores. Na minha infância eu gostava de ver filmes do boneco assassino, mas nem por isso tinha medo do Fofão. Porque tu nunca teve um, pô. No dia que tu tivesse um, o áudio do Telos gritando por causa da barata foi sensacional. Eu também achei, cara. Pra mim, essa daí a gente tava guardando pro momento certo. Aquela gravação, cara, muito engraçada, bicho. É, foi possível avaliar o grau de masculinidade da figura. Eu avisei, né? Ninguém queria escutar, né? E tal. Pois é. No mais, o cast está muito bom. Espero pelo cast de MMORPG e abraços. Olha aí, cara. E o próximo e-mail aqui é do Paulo César, o vulgo Dinoman. Idade Jurássica, paleontólogo, Fortaleza, Ceará. Olha aí, cara. E aí, asilados? Esse cast de histórias de medo... Sobre a história do livro do São Cipriano, meu bisavô tinha. E o pior, meu tio disse que ele falava com espíritos e ainda perguntava o que o espírito queria. Sobre o que o Theolus disse, que tem gente que não acredita em dinossauros, isso... Olha aí, é agora, hein? Isso. É agora. Isso, infelizmente, é verdade. Tem alguns religiosos que dizem que eles são do capeta. Olha aí que é isso, cara. Mas isso é pura besteira. Voltando às coisas que dão medo, uma vez minha avó disse que o meu avô chegou do trabalho umas 12h30 da noite. Aí ele entrou lá na antiga casa onde eles moravam e ela disse que nessa casa tinha morrido gente nela. Meu avô chegou, foi tomar banho, depois tomou um cafezinho, um velho cafezinho, né, cara? É. Quando ele foi esperar o tempo do café esfriar, ele foi no alpendre quando, de repente, ele olhou pro lado e disse ter visto uma mulher com dentes do tamanho de pregos. Caramba, bicho. E ele só foi acordar de manhã, quando viram ele caído no chão. Vixe Maria, bicho. Essa parada é tensa. E outra, que um amigo do meu tio comentou sobre o lance do ritual da cabra preta. Que você ia no estábulo, fazia umas paradas lá, até aparecer alguma coisa pra ganhar no jogo do bicho. Ah, cara, isso aí eu me lembro nesse mesmo dia, cara, que eu comentei lá no trabalho que a gente tava vendo lá a parada do livro. A negada falou dessa coisa da cabra preta mesmo, mano, que o tio de uma pessoa lá fez o ritual dessa parada, o cara ganhou no jogo do bicho. Ganhou. Só que parece que... Ganhou, cara. Só que parece que a contrapartilha é que a cabra aparece num sonho e cobra alguma coisa de você, cara. Vixe, Mari. É, mas a cabra não faz nada de graça, não. Não se confie. Pokémon é uma criação do Satoshi Tajiri. O Satoshi, ele, quando ele era criança, ele gostava muito de colecionar insetos, né? Colocar ele dentro de pote e tal. A afeição dele era colecionar insetos na época, quando ele era criança. E isso é normal no Japão, cara. Ah, criança, é? Criança normalmente tem até maquininha pra vender inseto que você pode comprar e colecionar. É mesmo? É normal. É. Também botar pra brigar também não é muito isso, não. Também até tem aposta pra isso. É, não? Programas de televisão também que tem uns besouros lá lutando e fica uma câmera dando zoom neles pra mostrar. Eu sei. Cara. É que tem uma das múmias, cara, que cada um era esse cara velho. É. Pô, tá aí que eu pensei que o maluco do Pokémon ele era um mega revolucionário, ó, com essa parada de briga de insetos. Pai, ele disse que ele nem fez nada, não. O negócio dele foi quando começou a brigar animais, mas triste. É, negócio... É gordo de galo. Na época, ele morava tipo perto de uma floresta, né? Ele gostava de ir lá pegar os insetos e tudo mais. E ele ia pra pegar, colecionar e trocar os bichinhos, né? Mas trocar com quem, mano? Ia trocar com os amigos dele que gostavam de inseto também, alguma coisa assim. Porque pote vai, né, mano? Galera trocava inseto. É, velho. O que é que eu posso conseguir um com o grelho, então? Tá, só posso conseguir um rola bosta. Rola bosta? Conhece não, besouro rola bosta. Conheço, velho. Mas o pai do Satoshi, ele colocou o filho dele pra trabalhar, né? Quando ele já tava grande e tal. E ele começou a trabalhar como game tester. Mas o pai do cara era muito foda, né? Porque bota o primeiro trabalho do cara pra ser um game tester, é massa, né? Não esse lance aí. Meu pai nunca me arrumou um desse. O pai dele devia trabalhar, né? Lá dentro como desenvolvedor, alguma coisa assim. Ele devia trabalhar como chefe de alguma coisa, mano. Porque o cara já começar como game tester é muito massa. O Satoshi, na época, ele se juntou com um designer chamado Ken Sugimori, né? Na época, na década de 80 e 82, sendo mais preciso, eles dois criaram uma empresa de videogames, a chamada Game Freak, né? É uma empresa de revista de videogames, né? Revista? Era revista que eles faziam? É, cara. Ah, é? É a Game Freak, mano. É uma publicação, tipo a Ação Games. Mas a Game Freak virou uma subdivisão da Nintendo, né? Porque a Game Freak, ela é uma também uma subdivisão da Nintendo, onde ela desenvolve jogos. Inclusive, tem vários jogos que foram publicados também pela Game Freak. Inclusive o Mario e o Wario. E o Pokémon também é dela também. Foi desenvolvida através dessa divisão da Nintendo. Não podia deixar de ser, né? É mesmo. Quem é esse Pokémon? Nessa década, a década de 80, o Satoshi ele já pensava em criar um projeto de um jogo onde você podia capturar monstros, né? E a grande inspiração dele veio da infância, quando ele se lembrou que ele capturava os insetozinhos, né? Colocava eles pra brigar e tal. Que eu não pensei nisso antes, mano, criar um filme desse jeito. Um filme? É porque é a genialidade do cara, mano. Vamos dizer, monstros brigando, tu pensa logo num filme, mano. Como é que ia ser esse filme aí, Théo? Mas o cara, o sucesso não foi porque lançou o anime, não. O cara que lançou o jogo e fez um anime baseado no jogo, cara. Onde você podia ver onde você jogava, cara. Você passava pra tarde e você via aquilo, cara, desenhado. E era o que era legal. O Pokémon, ele surgiu dessa grande inspiração dele, né? Quando ele era criança, com insetos e tudo mais. E o Ken Sugimori, ele foi um cara responsável pelo conceito de todos os 251 primeiros pokémons. E é por isso que eu acho os 251 mais bem desenhados. No começo, no início do projeto, o Pokémon ele se chamava, na verdade, o Capsule Monster. Os monstros da cápsula, né? Alguma coisa assim. Que aí a turma do marketing da Nintendo deve ter descartado logo, né? É, cara. Que merda é essa? Não, qualquer outra coisa mesmo assim, né, mano? É Capsule. Que é um jogo pra criança, que o garoto não consegue nem pronunciar. Ah, uma porra do nome, como é que... Capsule Monster, né? Fala aí, Théo. Capsule Monster. Capsule Monster. O projeto Capsule Monster, ele demorou 5 anos, bicho, pra ser feito. Eles já estavam 5 anos trabalhando direto nesse projeto. Eles estavam trabalhando em cima do game design, dos conceitos dos personagens, da jogabilidade e tudo, pra deixar o jogo perfeito. E na época, o cara que ajudou o Satoshi foi justamente ali o grande... Quem, Neto? Shigeru Miyamoto. Olha aí, cara. Pra quem não sabe quem é o Shigeru Miyamoto, bicho... Pra quem não sabe quem é o Shigeru Miyamoto, o cara não sabe o que é a Nintendo, né, cara? É mesmo, bicho. Shigeru Miyamoto é o cara que criou o Mario Bros, bicho. Puta que pariu. E de quebra o cara ainda criou Donkey Kong, né? Legend of Zelda, só corra pequena, né? Só corra que não fez sucesso, né? Ele é tipo o Osama da Nintendo, né, cara? Osama da Nintendo? Osama? Mas o Osama só joga bomba, mano. Shigeru Miyamoto, ele tava dando conselhos, né, pro Satoshi, em questão da jogabilidade, do design do jogo, tudo. Porque ele já tinha uma experiência absurda, né, naquela época. E porque o Shigeru, ele é malandrão, mano. Quando ele viu que o projeto tinha tudo pra ser um sucesso, ele foi logo se chegando no cara, né, e tal. O grande diferencial do Capsule Monster era, na verdade, uma ideia que o Satoshi tinha desenvolvido pra uma interatividade pro jogo. Porque o jogo, ele... Como ele ia ter muitos monstros pra se jogar, pra você capturar, eles dividiram o jogo em dois, colocaram metade dos monstros em uma versão e metade dos monstros na outra. E isso aí, cara, pra mim foi a jogada mais genial que eu já vi em termos de marketing de jogo, cara. Porque isso aí, na época, era muito foda. Eu me lembro que quando o Pokémon chegou aqui no Brasil, ele chegou antes do próprio anime, né, eu acho. Mas a intenção sempre foi essa, cara. A intenção sempre foi o jogo chegar primeiro, a galera viciar naquilo e querer ver aquilo no anime. Agora, eu me lembro que quando o jogo chegou por aqui, lá no colégio, tinha uma galera que tinha esse jogo e eu não achava tão interessante. Eu jogava assim, tal. Pegou mesmo depois que eu assisti o anime pra mim. Só que o diferencial é essa justamente, né, essa interatividade que a Nintendo achou tão interessante no Capsule Monster. E outro lance também que eu achava massa, mano, o pessoal lá do colégio tinha várias versões diferentes. Aí tinha um lance que, vamos dizer, o cara ia num determinado local atrás de um, deixa eu ver, de um Eevee, por exemplo. Aí o cara lá tentando e tal, e não achava de jeito nenhum. Outro cara, não, o cara é aí que pega e tal, na minha versão aqui eu consegui pegar ele por aí, e o cara puto que não achava, né? Exatamente. E depois de um tempo que o pessoal descobriu que tinha determinados pokémons que só apareciam em determinada versão do jogo, né? Na época, antes de ser lançado o Capsule Monster, a Nintendo achou que esse nome não ia pegar, né, pra galera. Foi não, mano. Foi. Foi que deve ser, né, cara? Aí eles resolveram colocar o nome como Pokémon, né? E agora o Yu-Gi-Oh! Tá usando esse nome pro jogo dele. Agora o Capsule Monsters. Como é o nome? Capsule Monsters. Capsule Monsters. Ela consegue. Não, mas aí já é malandragem do Yu-Gi-Oh! Aí, né? O cara cheguei pra assistir isso aqui, ninguém tá usando, né? Vem cá, eu quero. Vou roubar pra mim, né? Na mão grande. Mas aí o Pokémon é a abreviação de Pocket Monster, né? Os monstros de bolso. A primeira versão do Pokémon foi o Pokémon Red e Blue, né? Pro Game Boy. Surgiu em 96 esse jogo. E foi o verdadeiro sucesso. Na época, quando o jogo surgiu, o sucesso foi tão absurdo de um jeito que o jogo lá no Japão conseguiu vender, no final do ano, 8 milhões de cópias sem nenhum tipo de publicidade. Eles não foram atrás de nada. Pokémon era tipo um Azilla Cash dos games, né? Pois é, cara. É, não, porque o Azilla Cash é mais famoso. Pokémon Red Blue, ele foi o que levou o sucesso pro Japão, né? O Pokémon já era o sucesso lá no Japão. A galera começou a jogar nele e tal. Agora eu me lembro, bicho, que de uma propaganda que eu via numa revista, que era o seguinte: eu não achava que os monstrinhos fossem daquele jeito. Eu pensava que os monstros, na verdade, fossem tipo uns demônios, bicho. Caralho, meu. Tipo aqueles ali do Demon's Blazon. Ah, mano, mas é porque nessa época aí tu assistiu o Gilberto Barros, né, não? É, não. Esse bicho, qualquer coisa, ele dizia que era demônio e tal. Tu se lembra daquela revista Super Game Power? É, eu me lembro, essa daí era massa. Tinha uma propaganda do Pokémon Red Blue pro Game Boy, que era uma propaganda assim, tinha um cara com a calça jeans, aí um Game Boy no bolso de trás do cara. Aí tinha uma mão verde saindo, bicho, da bolsa do cara. Tipo, caralho. Tipo uma mão de demônio mesmo. É o vixe, meu irmão, esse jogo aí é massa. Tem o que comprar, né? Aí a propaganda do jogo era essa, que você podia capturar os monstros e colocar eles pra brigar. Tu olhou a imagem e falou assim: meu irmão, agora não precisa nem mais botar carne na garrafa, ficar pegando sangue e botar pego, né, mano? Eu vou criar meu demônio a partir do meu Game Boy. Pois é, morri! Agora, o que eu achei o grande lance do Pokémon, mano, pelo menos lá no meu colégio, foi por causa dessa parada que, vamos dizer, você tinha um Game Boy e até aquela geração você jogava de maneira muito solitária, né? Porque, vamos dizer, você tinha um Zelda, você jogava o Tetris, né? Que era o grande sucesso do Game Boy. Uhum. Quando chegou o Pokémon, cara, tinha um lance do cara tirar uns versos, né? Você tinha a sua equipe e tirava um versos com os outros Pokémons do cara. É, sim. E foi nisso aí que gerou a grande expectativa, eu acho, do Pokémon. Tinha o cabo Game Link, né, que você conectava com o seu amigo e você podia trocar uma batalha com ele, né? Agora, a luta de cabo Game Link era muito massa, cara. Eu me lembro que na época que começou o Pokémon mesmo, eu não tinha ainda o Game Boy nem o cartucho. Eu tinha que jogar com a equipe dos outros caras. Mas eu me lembro que era fazer a alegria do recreio da negada. Mas eu, guerra de cabo Game Link, tacava o cabo dos coros do outro, né? Ai, aí, o cara... É porque não tinha Game Boy, tinha que brincar assim, cara. Corre, meu irmão, aí nego te batendo atrás, mano. Nunca participei, não. Tu participou, porra, tu não quer assumir, velho. Quem é esse Pokémon? O Satoshi, ele já era influenciado por jogos tipo Final Fantasy e o Dragon Quest. Porque, enfim, ele é japonês, né? É mesmo. Aí o cara fez o Pokémon baseado nisso. Era um jogo de RPG, né? Onde você andava pelo cenário. Você tinha aquela visão de cima, o bonequinho andando, né? Aí você andava pelas florestas, pelas montanhas, tudo procurando os seus Pokémons. Né? Agora, tu é doido, era muito... Eu me lembro, cara. No dia quando o Jack Chan Jr. comprou um Game Boy, bicho. Porque eu era louco pra ter um Game Boy pra comprar um Pokémon e jogar, né? Aí já chegou com a caixa de um Game Boy e a caixa do Pokémon, acho que era o Red ou era o Blue. Um dos dois, né? Só tinha eles mesmo. Ele chegou com essa caixa, bicho. Vixe, meu irmão. Não acredito. Se tremendo, foi. Aí eu, me empresta aí, mano, me empresta aí. Aí ele, não, tenho que jogar aqui, desenvolver meus pokémons e tal. Isso dava inveja do caralho, né, pro cara que não tinha, mano. Pois é, mano. Tá merda, mano. Mas aí, Joel, o dele era o Colo ou ele era aquele preto e branco ainda? Era o preto e branco, clássicozão. Mas na verdade, o Red e o Blue saíram só pro preto e branco, não foi não? Não, tem um remake deles. Tem um remake deles feito pra terceira geração agora, que é o Left Green e o Fire Red. Sim, todo colorido. Agora vai deixar o bicho morrer, né? Tá doido. Só que é o cartucho do Red e o Blue pegava, né, no Game Boy Color. É, pegava, mas pegava no preto e branco. Agora esse lance de emprestar, bicho, eu me lembro que era foda, porque na época que eu tinha o cartucho, mano, a turma pedia emprestado e o cara ficava meio assim, né? Porque o jogo era muito bom e o cara ficava sem jeito de negar pro amigo levar o jogo, né? O cara, não, mano, vai lá, joga aí um pouco. Só que toda vida que o cara emprestava, mano, o malandro lá deletava a memória do cara e começava a dele. Ixi, era putaria, também. Cabia uma memória? E quando você emprestava, meu irmão, era cheque voltar com a memória do cara, né? Voltar com... É. O cara, vixe, meu irmão, mas cadê meus Pokémon aqui? O cara, puta merda, o cara, foi mal aí. Eu pensei, dá pra gravar outro vlog. O cara botava o nome do personagem com teu nome, né? Aí quando o cartucho voltava com Carlão, né? Alguma coisa assim. Não, é... O cara assim, aí, não, mano, agora eu vou utilizar aqui o meu Squirtle. Aí o cara ia jogar, o nome do bicho era Manel, mano. Ei, cara, agora outra coisa foda no início do Pokémon que eu me lembro, mano, é que o Aparecido ali, cara, ele faturou horrores, né? É mesmo. Porque o Pokémon era altamente viciante, cara. Eu me lembro que quando eu adquiri a minha primeira versão, esse bicho, né, ainda não tinha um cabozinho de fonte vendendo por aqui. O cara tinha que sustentar esse bicho todo na pilha, cara. Aí era por dia uns 2 contos de pilha que o cara gastava. Lá no Aparecido, né? Comérciozinho. Mas era 2 contos bem aproveitados, cara. É o pior que o cara, pra treinar os Pokémon, ele tem que jogar mesmo, né? Aí quando ele via, a bateria já tava acabando, ele tinha que comprar outra, e se ele não fizesse isso, ele não aumentava os levels do Pokémon. Nessa época, pois é. A galera das bodegas faturaram demais, né, bicho? Tu é doido, mas o Aparecido trocou o carro dele, mano. Essa comédia aí. Que maria, bicho. Eu creio que até pode ser chamado de época de ouro da filha, né, cara? Pois é, bicho. Agora, mais foda era pra aqueles garotão que comprou... Porque isso aí o Pokémon saiu na época do Game Boy clássico, né? Só que depois de um tempo eles lançaram tipo um Game Boyzinho mais fino. E esse bicho aí, cara, ele consumia aquelas pilhas palito. Aí que era foda que o cara comprava o Game Boy todo garotão. Não, porque o meu que é mais fino e tal, a tela é maior. Só que aquelas porra da pila palito, cara, era caríssima, mano. O cara gastava uma fortuna com aquilo dali. Durava bem menos também. O cara ia lá, comprava a pilha, enquanto uma durava, sei lá, umas 4 horas. Aí essa pilha palito vai durar umas 2 horas, cara. É, mas era massa. O cara chegava assim, olha aí, mano, comprei meu Game Boy. Vixe, mas se fudeu, né? Esse aí, meu pai. Aqui na América, só saiu o Pokémon Red e Blue. Mas, na verdade, lá no Japão, tem as três versões. Tem o Pokémon Red, o Blue e o Green. Os três principais, né? Que você podia escolher no começo. Charmander, Bulbasaur e o Squirtle, né? Só que o Squirtle era o mais foda, por isso que aqui no Brasil não saiu do Bulbasaur. É, não. O Bulbasaur é o melhor, velho. O Bulbasaur ficou com medo, cara. O Bulbasaur é o melhor, velho. Quando o Bulbasaur pensou em sair do Japão, o Squirtle já tinha dominado a área. E o Charmander, né? O Charmander era bem melhor, cara. O Charmander é melhor. Não, cara. O Charmander é o melhor. Era o Charmander, ele era molão. Ele era um fanfarrão, cara. Todos os Pokémons, todas as versões, sempre o de fogo é mais foda. Não tem essa. É não, bicho, é o Bulbasaur. É porque o ataque, é o ataque dele é mais foda, entendeu? Eu sei que o Theo gostava do Charmander por causa da parada no fogo no rabo. Pokémon Red, o Blue e o Green lá no Japão, eles... Lá no Japão não, o Pokémon Red e o Blue, em todo mundo eles conseguiram vender 32 milhões de cópias. O jogo foi o jogo mais vendido do Game Boy na época. Cara, ele só perdeu pro Mario. É verdade. É porque o Mario vinha com aparelho, né, cara? E aí ainda vendia separado, cara, caso o cara quisesse comprar. Né? Uma cara de pau. Veio com o teu, mas se tu quiser outro, tem aqui, ó. E até hoje, o Pokémon, ele é o mais vendido de todos os tempos. Só perde bem pro Mario mesmo aí. Ah, quando saiu agora o filme Pokémon, cara, o Pokémon, o Black White, quando saiu, no primeiro fim de semana que ele saiu, se esgotou, cara. Caralho, bicho. Quando saiu no sábado, domingo, já esgotado, já tinha acabado tudo. O pessoal faz fila, bicho, pra comprar esses bichos aí, quando sai no lançamento. Pior que é o show da Hannah Montana aqui no Brasil, mano. Caralho, o show da Hannah. A Hannah Montana fechou aqui, cara. Só as fotos de pedrada, foi? Olha, ah, tem outro nome aqui, é o Colantela de verdade, macho. Sei lá, sei que eu tava vendo essa porra, cara. Lotou a frente lá no lugar onde ela tava, mano. Mas tu foi pro show dela, cara? Meu Deus do céu, olha aí, tu foi? Não, tu é doido, é, macho? Eu não gosto de subir música, não, velho. Cara, ele foi dar uma pedrada lá na cabeça dela. Se eu fosse, teria que ir com um belo esquema pra poder assassiná-la, macho. Caralho. Ele não foi, mas a Lilith foi. Contei como eu é que foi livre. Lá. Ah, mas eu digo que no lugar da pedrada eu fazia alguma outra coisa. Macho, é só filia, cara. Aquela porra é uma piveta, macho. Tem quantos anos? Não, mano. 18, 19. Não, olha aí, a Lilith sabe. Tem 19. Então 19 já tá bom demais. Não, mas vamos deixar isso aí pro cast da Hannah Montana. Que né, mano? Lembra de não me chamar pra isso aí. Você é doido pra fazer sozinho, ok? Verdade, todo jogo do Pokémon ele faz sucesso, né, bicho? Na verdade, cara, todo mundo que eu conheço só compra o Game Boy pra jogar Pokémon. Pior que é mesmo. Eu, cara, essa semana agora, cara, eu comprei meu DS, gastei o dinheiro da festa da minha namorada. Caralho. Gastei o dinheiro dela pra comprar meu DS, macho, e meu Pokémon White, mano. Caralho. Ei, cara, o Telos frequenta um grupo aí de gamers anônimos. Se tu tiver precisando de alguma coisa aí, o Tel te encaminha, cara, porque isso aí é minha guerra, bicho. Pokémon, ele foi exibido pela primeira vez do dia... Olha o dia aí, bicho. No dia 1º de abril. Na hora que tu enfatizou o dia, eu já deu pra adivinhar. Na verdade, o anime, ele foi um passaporte pro sucesso do Pokémon na América, né? Porque o jogo, ele não fez tanto sucesso aqui, né? Era caro. Além disso, né? Era caro também. E o anime, ele chegou aqui fazendo sucesso e gerando polêmica também, né? A musiquinha do suicídio da cidade lá, que tem... Musiquinha do... É, cara. Lavangetal chegou aqui e tinha medo de passar por lá, porque disse que no Japão... Negado ia jogar, né? E quando chegava nessa cidade, a BGM de lá era uma coisa muito escrota. Diz que causava irritação, dor no estômago, tontura, até sangramento, cara, nos olhos. Caralho. Vídeo, mano. Não, mas vai dizer que tu acreditou nisso aí. Aí tinha essa história, velho. Mas tu também assistiu o programa do Gilberto Barros, velho. Jamais, mano. Jamais. Pokémon, quando ele chegou na América, já tinha acontecido um caso no episódio 38, né, do Porygon, aquela polêmica toda dos flashes e tal, vocês se lembram dessa parada aí? Ah, eu me lembro dessa parada aí. O centro Pokémon tem aquelas bolinhas que cura, né, e teletransporta de um centro pro outro. Aquele teletransporte tava com defeito e ninguém sabe o que tava acontecendo. Aí o Ash e a turma dele vão até a casa do cara ver o que tá acontecendo. Ele chega lá, tal, tá, o cara tá eremita foda, trancado dentro de casa. Chega lá, não recebe nem os caras. Aí tranca eles e digitaliza eles. Aí eles chegam lá, entram lá, aí começa a brigar os dois. Aí nessa putaria, cara, tu vê o jogo de luz dessa porra, é uma coisa foda. Porque é tipo um arco-íris gigante na tua tela piscando direto. E o problema foi quando o Pikachu deu choque do trovão, né? Que foi aqueles raios fortes. Até então tava tudo bem, né? O arco-íris piscando lá. Quando chegou o Pikachu, aí tá... Mas essa narração aí, cara, parece que o cara que escreveu o episódio tava muito louco, né? Porque os caras atacando com a chuva de arco-íris, meu irmão. E as crianças, né, cara, fica assistindo de frente pra televisão, bem perto, aí chega uma cena dessa muito rápido. Isso aí causou ataques epiléticos, né, nas crianças japonesas. Ficou tudo popotizado. Meu amigo, foram 700 casos, bicho, em todo o Japão. Foi relatado que, na verdade, isso foi causado porque essas crianças já tinham tendências epiléticas. E causou o ataque em quem já era epilético, não causou epilepsia. Não, é isso aí que eu ia dizer, porque essa informação aqui chegou no Brasil meio deturpada, né? Dizendo que, rapaz, se você ver essa cena, o cara desmaia, fica se batendo no chão. Aí eu sei que esse lance aí, quando o pessoal soube, se juntou alguns colegas meus pra gente ver esse episódio aí, né? Pra ver o que é que rolava. Era no auge dos VHS de anime, sim. Né? O cara conseguiu lá o episódio e tal. O pior disso aí é que foi o seguinte, esse episódio não foi transmitido no Brasil, né? Não, nem esse, nem o 18. E o cara conseguiu no mercado negro, né, dos animes pra assistir. Pra você ver como o ser humano é autodestrutivo. E aí, Neto, o que foi que aconteceu? Aí, de membros famosos, eu me lembro que na ocasião tava o Isaías e o Jim, se eu não me engano. Aí o pessoal, vixe, meu irmão, vamos ver aqui e tal, quem desmaiar primeiro perde, tinha uma prenda lá, sei lá, e foi, aí o pessoal assistindo episódio e tal, aí começou a luta, cara, aí quando começou a luta, o cara, puta que pariu, não tinha nada demais, mano, o cara via assim, e aí? Todo mundo torcendo pra desmaiar e não conseguiram, foi? Pois é, cara, aí o pessoal tudo... Tanto que o episódio tem, tipo... Foi banido aqui no Brasil só porque eles usavam arma de fogo de verdade. Não, mas pra você ver como o Pokémon foi tão importante de um jeito, que até hoje, em todo começo de anime, ele surge aquela frasezinha, né? Que você tem que assistir o anime numa sala bem iluminada, com... Isso, geralmente no infantil tem isso, que é assistir iluminado, fica longe da TV, não vejo muito. É exatamente, hein? Ah, mas isso é por causa do Pokémon. É por causa do Pokémon, foi o Pokémon que surgiu isso aí. Não, isso é porque... acredite no que você vê, não mate ninguém, né? Não, e teve isso, ainda teve essa polêmica de que o pessoal tava se suicidando lá no Japão porque tava imitando Pikachu, né, aquele pulinho dele e tal. Mas... Tem asa, né, realmente. Mas quando tu era nova, tu tentou ser algum Pokémon? Eu? Sim. Toda vida que eu passava ali na casa do Adonis, eu via ela comendo uma cenoura. Correndo no bar, correndo agachada. Eu ficava me perguntando por quê, mas... Eu também tinha essa impressão, mas eu não quis dizer pra não constranger a minha. Ai, vida, ai. Né? Eles nunca tentaram me capturar, né, também. E no final ninguém te pegou. Não, mas... Pegou nada, ela tá solta aí até hoje. Quem é esse Pokémon? outro episódio polêmico ali que também teve no Pokémon, no anime, foi aquele episódio do concurso de beleza, onde o James, ele se vestiu de mulher e ele tava com seios, bicho, os seios dele eram enormes, maior do que a da Jessie. É louco, tipo, o James chega no concurso vestido de mulher, cara, e ele tem os peitos maior do que a da Michi. Na época eu tava na equipe do Ash, tem um maior do que o da Jessie. E ele ganha o concurso, cara. Ele é a mulher mais bonita do anime, teoricamente até ali. Não, mas pera aí, mas no anime a Michi tem seios? Eu ia perguntar, ó. O James, ele sempre foi meio mulherzinho, até mais do que a Jessie. Aí aparece ele com seios, o pessoal já pensa que ele sempre foi gay, é isso que ele gosta. O povo fica assistindo, fica espantado, eu acho, sei lá. É porque tem que ver que o Pokémon passava no programa da Eliana, né, cara? Quem é esse Pokémon? Na época do anime, quando ele chegou, ele queria vender a imagem de um Pokémon, né? Ele queria que tivesse um Pokémon que representasse todos os Pokémons. E qual foi o Pokémon que foi escolhido no anime? Clafelbit, sei lá como é que tudo. Farfetch? Clafelbit. Sim, meu irmão, o Farfetch é massa. Não, mas aí o escolhido foi o Pikachu, né, pela Nintendo. Tanto que o Pikachu pode... Você vê no começo, o Pikachu ele é um Pokémon raivoso e tal. Caralho. A galera foi... O Pikachu era pra ser tipo o anti-herói, entendeu? Da parada. Aí a galera gamou, ele virou bonzinho. Mas eu ainda acredito que essa escolha foi roubada, porque o Pikachu é um rato, cara. A não ser que eles tenham pensado nisso, né? Já que a Disney tem um Mickey, sim, né? Sim, sim. Por que não? É verdade. Então quer dizer que, teoricamente, qualquer roedor que colocar vai fazer sucesso, né? É, pô, o Jerry não tá aí pra provar isso. Bom criar o rato do Azila Cash, bom. Aí. Tem o ligeirinho também. Pois é. Só que o Pikachu, ele acabou se tornando os pokémons mais conhecidos, né, cara? Realmente ele conseguiu fazer a missão dele, né, de representar todos os pokémons. Até hoje o Pikachu, ele é o oitavo personagem mais lucrativo, cara. E ainda é econômico porque nunca come ração. Olha aí. É, mas quem é o personagem mais lucrativo? Eu acho que o primeiro é o Superman. Não, seria o que você diria, quem não? Não, acho que é o Superman, cara. Meu irmão é asilado pelo Superman. O Júnior? O Alcione? Alcione? Ei, cara, mas o Alcione, ele gosta do Wolverine, né, não? É, o sucesso do Pikachu no anime foi tão grande, né, cara, que o pessoal da Nintendo resolveu fazer uma nova versão do jogo, né? O Pokémon Yellow pro Game Boy Color, né? E esse aí já vem com o Ash, né, na memória, você é o personagem mesmo e começa com o Pikachu também. É, basicamente a história do Yellow é a mesma do anime, né? Daí você seria o Red do mangá. A partir do que o Red parou de fazer tanto sucesso, o Ash começou a fazer mais sucesso que ele e ele foi trocado, substituído. Ei, mano, mas a diferença do Red pro Ash, né, só o nome não? Porque visualmente, pra mim, esses dois malandros são a mesma coisa, né? Eu não sei, mas a maioria dos jogadores, pelo menos que eu conheço, quando começa um jogo qualquer, eles não trocam o nome do personagem. Então, pra tu, o nome do personagem principal pra tu é aquele que tu vê. Pô, tá aí que eu nunca joguei um jogo pra deixar o nome do personagem original, cara. Isso aí eu é... também não, ó. Até porque quando você salva, o nome que vai ficar lá é o seu, né? Pois é. É verdade. Pokémon Red ou Blue, você escolhia o sexo do personagem, né? Não, é não. É só no cristal. E aí, Lia? Mas agora bateu a curiosidade. Já que o personagem era sempre homem, qual é o nome que tu botava? Eu botava o nome que eu achava bonito pra Lia. Homem. Cara, os carros... Mentira, ela botava o boneco homossexual. Eu botava Liu é bom. Como no Japão não tem muito negócio de sexo, né? Deixava o que tava mesmo, porque podia ser ela disfarçada. É isso, cara, os ouvintes japoneses ouvirem um negócio desse. Perguntaram pro diretor do Pokémon se eles tinham achado ruim que tinham trocado o sexo da menina do cara, né? Do cara da equipe Magma, ele falou que não, tanto faz, e pra edição é normal. Quem é esse Pokémon? Vamos lá. O Pokémon Yellow, ele tinha os mesmos personagens do anime, né? A Misty, o Ash, o Brock, a equipe Rocket. Tanto que quando você começa, o Ash vai lá, pega o Pikachu, e quando ele vai... Não, ele quando ele tá indo pegar o Pikachu, ele vê o Gary lá... saindo e frescando com a cara dele, mostrando os pokémons que ele tinha pegado. Ele, agora tu que é uma profunda conhecedora de pokémons, nos bastidores gerou uma polêmica aqui de qual foi o pokémon que o Gary escolheu no começo. Esclarece aí pra gente. Sim. Eu entendo, porque nunca deixaram claro na história o que é que o professor Carvalho deu pra ele, mas eu entendo que o professor Carvalho deu um pokémon diferente pra ele, tanto quanto ele deu pro Ash, que foi o Eevee. Olha aí! E parece que teve outros treinadores que eles escolheram os três pokémons lá, principais, e o Cruz Carvalho deixou o Eevee pro Gary. Mas é porque o Gary, ele é sobrinho do... Ou é avô, né? Neto. Avô, ó. Avô. A equipe Rocket são os vilões do anime, né? Esse nome, Jesse James, cara, porque na verdade é porque tem um bandido famoso na época do Velho Oeste, que o nome do cara era Jesse James. Aí, baseado nisso, o pessoal colocou o nome da equipe Rocket, dos personagens, de Jesse e James. Baseado literalmente. Literalmente. Se eu não me engano, tem até um filme com o Brad Pitt com esse nome. Não sei o que, assassino do Jesse James, alguma coisa assim. Ah, é mesmo? Então, e o nome do Ash? Pokémon. Porque o nome do Ash? O Pokémon, ele tem essa característica que ele sempre dá o nome de algum Pokémon ou personagem baseado em alguém. Eles nunca colocam o nome por colocar. Todos os Pokémons fizeram uma pesquisa pra poder ter algo pra dizer, além de ser um Pokémon. Nada, entendeu? Foi feito pra casa, né, bicho? O Hitmonchan, ele foi baseado no Jack Chan, e o Hitmonlee foi baseado no do Bruce Lee, entendeu? Tá merda, meu. O nome do Ash é o nome do autor, que é o Satoshi. E o do Gary é o... É o nome do Shigeru, porque o Shigeru é o Shigeru, né? Porque tem que ter, né? E é por isso que o Gary é todo fodão. O pessoal da igreja evangélica tentou barrar o anime e tal de ser transmitido. Teve até acusação de racismo, bicho, no Pokémon. Porque o Brock era moreno, tinha o olho puxado. E o pessoal achava que ele era chinês, né? Foi não, cara. É. Tiraram o Brock da série por um tempo, tá vendo? Tem aquele Pokémon, a Jinx, você se lembra? Também teve acusações de racismo por causa desse Pokémon. Ele era preto na época quando ele surgiu. Só que aí o pessoal trocou a cor dele pra roxo. Só por causa desse negócio de crítica de racismo, alguma parada dessa. Além de críticas dizendo que o Pokémon era coisa do demônio, né? Coisa satanista e tal. Qualquer coisa que chegue, cara, vai ter isso, velho. E foi com Yu-Gi-Oh, Pokémon, com tudo, cara. Mas, cara, tem um... De tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim, porra. Então... Aí. Tem um amigo meu, cara. O cara era vizinho meu. O cara morava 3 casas da minha. O cara chegou conversando com a mãe dele e tal, tal. Aí ele falou alguma coisa e falou assim: ah, meu Deus, mil. Meu irmão, no outro dia a mãe dele pegou as cartinhas desse bicho, cara. Pegou tudo que ele tinha do Pokémon, cara. E eu daqui de casa senti o cheiro de queimado. Eu subi lá em cima, dei uma olhada assim. Que merda é essa, cara? Fogo ali. Não, não, é fogo controlado. Eu voltei. Chega no outro dia, cara, o cara chorando: ei, macho, minha mãe queimou meus cartuchos, queimou meus cartuchos do Pokémon, porque que mil era meu Deus. Caralho, a mãe do cara também era ligada, viu, mano? Porque pra saber que o mil era um Pokémon, bicho, esse cara não aparecia. Tava assistindo e jogando o jogo também. Não, cara, porque nessa época tava o primeiro filme em cartaz, que era Mil vs Mewtwo. A galera tava nessa fissura, velho. Caralho. Já tinha um piveto que eu gostava, acho que nesse tempo eu tava, sei lá, primeira, segunda série. Piveto que eu gostava, cara, juntei dinheiro, juntei, vou comprar um presente pra ela. Tava pegando dinheiro, aí eu vi o filme do Pokémon em cartaz, lá no Norte Shopping, cara, velho cinema daqui, né? Aí eu, meu irmão, vou lá. Aí eu cheguei lá, velho, passei a porcaria desse filme, cara. Cheguei. Só que entrei na sala errada, cara. Aí eu sentei, deve estar passando o trailer. Aí eu vi Bruce Willis, né? Você já conhecia, né? Ixi, mas peraí, tu e a menina? Não, eu sozinho, cara. Peguei o dinheiro que eu comprei presente pra ela e fui pro cinema. Aí eu cheguei lá, assistindo lá o filme. E de repente, trailer, Bruce Willis. Aí meu irmão, de repente, aparece um menino morto. Aí eu, que porra é essa, cara? Aí tu, bicho, Bruce Willis tá no filme do Pokémon. Só que eu assisti o Seis Sentidos, sem saber que tava... Eu entrei pra assistir Pokémon, entrei na sala do Seis Sentidos, velho. E tu, de novo, né, pegou o dinheiro que tu ia usar pra menina, pra poder fazer a coisa pra ti. De novo, é? O pessoal dizia que as insígnias dos ginásios eram talismãs do demônio, uma parada dessa. Aquelas pedras que o pessoal usava pra evoluir os pokémons eram pedras dos demônios também. Tem uns pokémons que o pessoal achava que eram os demônios também, aqueles fantasmas ali e tal. E era um negócio assim, tão violento de um jeito, que até o Papa resolveu barrar o pokémon também, ó. Papa João Paulo II, ele criticou a série, né? Mas aí depois ele fez um pronunciamento que ele foi a favor do Pokémon. É porque ele deu a opinião dele antes de jogar, cara. Aí quando ele jogou e viu... Aí depois que ele jogou, vixi, meu irmão, o jogo é foda. Dá pra jogar aqui com os bichos, tirar um x1 aqui com os bichos, meu irmão, o negócio é foda. Ele disse que os pokémons foram só uma criação de uma mente muito fértil e tal, e que isso não fazia mal a ninguém, não. Agora, quem é aqui que acha que o pokémon é alguma coisa de maltrato com animais? Sem dúvida, cara. Eu me lembro que quando o Thor era novo, ele tentou prender o gato dele dentro de uma lata de leite ninho. Foi mesmo. Pois não, mas ele é mente fértil, esse neto. Foi verdade, mano. Perguntei pro Theo que fim levou o Chulipa. Ih. O Chulipa, ele está no meu coração até hoje. Porque ele não... Porque tu cortou ele até de cabelo no Pokébola, mano? É da Pokébola, né? Mas o Pokémon, cara, ele foi um sucesso tão violento de um jeito que ele influenciou a cultura no mundo inteiro, né, cara? A febre foi gigante mesmo. Da cultura, cara? Como assim? É, bicho, né? O lance de boné, né? Todo mundo começou a andar de boné pela cidade. Também. Esse negócio... De luva. Esse negócio da jaquetinha, né, e tal. Mas o Pikachu, ele se tornou quase uma cultura mesmo no mundo inteiro, cara. As crianças queriam se tornar mestres pokémons, né, na época. Pra que estudar, né, cara? Se com 10 anos você pode sair de casa e se aventurar no meio do mundo. É, bicho. Surgiu até aviões tematizados com pokémon, bicho. Eu lembro que quando eu era criança, cara, eu ficava triste porque não existia pokémon de verdade. Oh. É, Lico, já bem isso aí, Lico. Rapaz, eu vou falar uma coisa inacreditável. É. A Lê começou a frase do mesmo jeito que eu e com as mesmas palavras ela continuou. Olha aí. Sempre estarei, eu ia falar a mesma coisa, mano. Mas tu toda a vida diz isso, cara. Não, mas sério, mano, eu fiquei impressionado agora, né? Foi a mesma frase, caralho. É porque todo mundo queria isso. Eu me lembro que eu falava com o Jackson Jr., ei, era massa se tivesse Pokémon na vida real, né? Cara saindo assim de casa, vendo um bicho desse, tacando uma bolada neles. O bicho pensou logo na maldade, tá aquela bolada dele, ó. Pra capturar. Capturar o Pokémon, bicho. Na verdade, eu acho que o Ash é um leproso. Por quê? O Ash é o cara mais incompetente que eu já vi, por isso que eu não assisti o filme. Por quê, velho? Porque ele passa o filme inteiro com 5 Pokémon, eu acho. O máximo que ele chega até é 5. Na primeira temporada, na segunda, sei lá. O bicho é totalmente incompetente. Passa uma porrada de Pokémon nas ventas dele, não pega nenhum. Eu tenho raiva do Ash, realmente também é isso, cara. Porque o cara viu aquele pássaro lendário, o pássaro lendário do gelo, o Articuno. O cara viu o Articuno, o cara viu todos os pássaros lendários e nunca capturou nenhum. Aí o cara chega numa certa altura, na Batalha da Fronteira. Aí o cara, vai lá, Ash, escolhe teu Pokémon. Aí o Ash, vai lá. Aí o Ash joga o Charizard. Aí, caralho, o Charizard, né? Fodão. Aí o cara, pera aí, Articuno, vem cá. Articuno vem brigar com o Charizard. É, o bicho é muito pomba lesa demais, mano. Dá uma raiva, mano. Como é, mano? É, quer dizer que se fosse tudo, saia pegando geral, é? Eu já tinha uns 72 mil Pokémon. Quem é esse Pokémon? Não tem um capítulo lá que o professor Carvalho mostra quantos Pokémons o Gary já tem? É. Aí aparece tipo um quadro com todos os Pokémons. Aí os que estão marcados de rosa é os que o Gary tem. Aí é uma porrada. Os de azul é o que você tem, aí só aparece 5. Mas aqui no Brasil, um dos episódios que não passou, que é o 35, nesse episódio, o Ash captura 30 Tauros, cara. Só no episódio. Ximaria, vixi. Ah, porque ele recaptura um rebanho de Tauro, né? Rebanho? Ele safado captura 30 Tauros. Por isso que na Liga Índico, quando ele tá lá na Liga Pokémon, ele usa o Taurus, que ele já tinha. Ele tem 30 Taurus. Mas ele é de novo uma pomba lésbica. Porque como é que o Raya vai capturar 30 do mesmo tipo, mano? Tá bem. Ele só usa um. Pois é. Cara... Não, ele continua sendo uma pomba lésbica, quero saber não. Cara, mas agora o episódio clássico, bicho, que eu nunca me esqueço, é o primeiro episódio, viu? Imagina o trabalho aí que ele teve. Primeiro episódio que... Pegar 30 Pokébola pra capturar o mesmo bicho. Ainda tá, né? Tá que pariu. Está revoltado com os Tauros, né? Não, dá não. Pra mim não dá não. O primeiro episódio, cara, é clássico porque o primeiro é o que prende você na história, né? Todo primeiro episódio de anime, ele tem que lhe prender na história. É verdade, eu concordo. Não, todo não. Porque eu conheço uma porrada de anime bom que a primeira temporada inteira é muito ruim, cara. Não, pois é, mas pro anime fazer um sucesso assim como o Yu Hakusho, o Pokémon, o Naruto fez, o primeiro episódio, ele tem que ser marcante. Então, o primeiro do Pokémon começa com algo do tipo, começa com a gente entrando em coma, né, cara? Coma? Que diz que, na verdade, Pokémon todinho é um delírio da cabeça do Ash, que ele tá em coma. Caralho, bicho, que é isso? Ele é o quê? Uma... Tipo, assim, primeiro episódio, quando ele bate na bicicleta, ele bate a cabeça e entra em coma, mano. Aí o Ash tava entrando e ele em coma, cara. Ele vai, cria o personagem na cabeça dele, a Misty, ele nunca pega, porque é uma mina que ele conhecia de verdade, a mina nunca deu moral pra ele. Caralho, do... bicho. Mas isso aí, Jota, é meio furada, porque a primeira cena, ele no quarto dele falando dos Pokémon já, antes mesmo dele andar de bicicleta. Ai. Mas aí, tipo assim, o Pokémon, ele não sabe a versão dele, mas o resto da história sim, tá entendendo? Por isso que, tu pode ver, o Ash salva o mundo pra cacete e ninguém nunca sabe nem quem é o Ash. Ele chega, quem é você? O Ash chega na oitava... Porque ele é um fudido, totalmente, mano. Sem moral, né, mano? O cara fala, existe 150 Pokémon na primeira temporada. E ninguém conhece mais nenhum fora esses. O James veio de um continente e tem Pokémon somente diferente, que são os Pokémon da quarta geração. E o James tinha um Pokémon da quarta geração, já que só que ele não usava. Que ele só usou na quarta temporada, né? Porque o pessoal do estúdio não queria, né? O começo do anime, ele é tipo o começo do jogo, né? O Red Blue. Você via o Ash e o Ash, ele tinha que escolher entre um dos três. Charmander, Squirtle e o Bulbasaur. É quando eu vi o Bulbasaur, bicho, eu achei ele massa já. Eu achei o Bulbasaur ali meio com cara de mal-humorado. Mas esse bicho chegava, vixe, meu irmão, esse bicho já tá puto, mano. Nem começou a série. Aí mesmo, eu... tem cara de mal ele. O Bulbasaur, ele tem aquele jeito de samurai, cara. É, aí... E como é que é a voz do Bulbasaur aí? Quer dizer, a imitação do Bulbasaur. Olha aí, bicho. É uma Bulbasauriana. Tá merda, ó. Uma das grandes sacadas do Pokémon que fizeram isso exclusivamente pro anime foi essa parada dos Pokémons falarem só os nomes deles, né? Pô, não é, mano? Não. É louco, bicho, essa sacada foi bem bolada. Ficou uma coisa até meio sem lógica, mas até que dá certo. Por quê? Sem lógica por quê? Porque qual é... Não, mas baseado em fatos reais. O papagaio fala só o nome dele também, é isso, né? Não? Qual é o filme ou sei lá o quê que... O bicho fala o seu próprio nome. Não, mas aí tu vai criar um rosnado, mano, pra cada Pokémon. Pronto, aí é que eu ia corrigir, é isso que eu ia falar. Mas sacada, a grande ideia foi realmente boa, porque criar um tipo de rosnado diferente pra cada bicho ia ser muito mais complicado. Pois é. Então, realmente, espertos foram eles de criar o próprio nome, só de maneiras... diferente, né? Mas eu acho que a sacada foi você sair do mundo real pra ir pro mundo de uma ficção, porque você vem aqui um cachorro, ele fala de um jeito parecido com o de um lobo, por exemplo. E aqui a gente entra no mundo Pokémon, que cada Pokémon é singular e tem o seu próprio estilo, personalidade e tal. Que é? Que isso, mano? Respeita a opinião da tua colega, mano. Foi mal, ó. Foi contigo não, Lee. Mas isso fortalece mais ainda... A teoria do Pokémon pós-guerra, né, cara? Porque, tipo, seria num universo alternativo em que o Japão ganhou a Segunda Guerra Mundial com arma biológica que seria os pokémons. Caramba. E tipo, no começo, o primeiro pokémon inventado teria sido ou o Mew ou o Articuno. Então agora eu te entendi, tu tá achando que a Terceira Guerra Mundial vai aparecer os pokémons, né? Caralho. E a partir daí, foi evoluído o mundo onde existe os pokémons, entendeu? Que é isso? Que eles são derivados desses dois só. Então o Mew é tipo Jesus dos pokémons. Tanto que no pokémon tem buraco na terra... Tem muita caverna. Esse lugar onde seria tipo trincheira, tá? Um lugar que realmente seria posições estratégicas. E tem muita gente, quando tu conversa, fala de uma guerra que aconteceu. Ele fala assim. Então tem um cara que numa caverna fala assim. Você não duraria com sua experiência nem 15 minutos na guerra. Foi por isso que o Papa barrou esse bicho, né, bicho? O cara ali. Mal. Nesse ponto eu dou razão ao Papa, mano, porque o Papa sacou de longe a jogada comunista aí dos Pokémon, cara. Mas se a gente for observar aqui em Fortaleza, cara, deve existir Pokémon mesmo, porque aqui é só que tem buraco. Então a gente vê que tem uns Diglettzinhos soltos por aí, uns Dugtrio. O Diglett, ó. Quem é esse Pokémon? Tu esqueceu de falar que o Satoshi morreu. Ele morreu! O autor da série morreu? Não foi! Acabou de morrer Takeshi Shudo, escritor da série Pokémon. Quem? Ah, gente, eu vou falar de Pokémon, não, porra. É o Satoshi, né? É porque eu acho que havia... Na verdade, o Satoshi não morreu, né? É só um equívoco da nossa repórter. Não, Lia, mas valeu pelo esforço de tentar. Mas na verdade, dizem que ele morreu graças ao terremoto no Japão, bicho. Mas deve. Que porra é essa? Mas ele morreu ou não morreu? Morreu não, mano. Quem morreu foi um japonês muito parecido com ele. Morreu muito japonês parecido com ele. Isso aí foi bom, viu? Morreu muito japonês. Agora você vai ver aqui, legal! Charmeleon! What to do? Mewtwo, Tentacruel, Hello, Dexter! Oh, man, I-